fazer. Tento me agarrar ao horizonte, atravessar a ponte por cima do rio. Mas o cristal líquido da tela me revela agora a água que já me cobriu. Peraí, tanta pressa pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Tanto excesso de assunto pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Tanto excesso de assunto pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Nesse turbilhão de informações mergulhado em versões, sinto meu coração. Uma bomba que vai explodir ou às vezes destroços depois da explosão. Tento segurar esse ponteiro que gira ligeiro pra me derrubar. No cenário das noites em claro não há calendário que vá devagar. Peraí, tanta pressa pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Tanto excesso de assunto pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Tanto excesso de assunto pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Vai do trivio pro rivio, vai do trivio pro rivio. E quando vê já não viu, já não viu, já não viu. Vai do trivio pro rivio, e quando vê já não viu, nem ouviu. Não aguento tanto movimento, preciso de paz para sobreviver. Todo mundo tem opinião, o tempo todo pare o mundo que eu quero descer. Tento me agarrar ao horizonte, atravessar a ponte por cima do rio. Mas o cristal líquido da tela me revela agora a água que já me cobriu. Peraí, tanta pressa pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Tanto excesso de assunto pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Peraí, tanta pressa pra quê? Tanto excesso de assunto pra quê?